E eles atacam os mancos. E eles atacam os mancos. E eles atacam os mancos. E eles atacam os mancos.